Cidade Sem Fronteira. Petrolina, Pernambuco e região, 18 de ontem. Prepare-se, porque o som vai começar. Entra em campo, um show de informações, comentários, reportagens, entrevistas e a ligação direta com você, torcedor, que faz o som de audiência. O esporte aqui é mais dinâmico e atualizado. Está no ar, no mundo do esporte. Marilene Silva, a musa do esporte da Bahia. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Muito boa noite, torcedor. Muito boa noite, torcedor. Estamos chegando para mais um programa no Mundo do Esporte aqui na nossa M1190. Chegando e abraçando você, está conosco em Juazeiro, Petrolina, região, nas ilhas, chacras, fazendas, nossas, povoados. Onde quer que você esteja, meu amigo, onde quer que você esteja, minha amiga, sintonizado ou sintonizada conosco através do rádio, da internet, pelo Brasil, pelo mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pela preferência. Conosco nessa noite ali nos trabalhos operacionais de Aldeva, torcedora tricolor, pó de arroz carioca. Fluminense! Produção, apresentação e coordenação do programa No Mundo do Esporte. Flamengo! Marilene Silva, a musa do esporte da Bahia. Prontinhos, juntinhos, aposto torcedor para mais um programa No Mundo do Esporte aqui. Para você, por você e com você. Você está ouvindo? Você vai ouvir agora os destaques do dia, com as manchetes que serão transformadas em notícia no decorrer desta resenha. Se ligue com a gente. Vamos chegando com os primeiros destaques de hoje. Para os primeiros destaques, meu amigo João Vitor Guimarães. Turbilhão termina, a legendária Isabel Salgado, que nos deixou esta semana. Olha, dois dias da Copa, Qatar barra venda de bebida alcoólica nos estádios. Neymar e Puma divulgam chuteira que craque usará na Copa do Mundo. Palmeiras vence o Grêmio de virada e conquista o título do Brasileirão Sub-17. Daniel Alves dos treinos tem mostrado vitalidade de um garoto acima jornal. Olha, adversário do Brasil, Sérgio Coreia, o Bahrein. São os primeiros destaques de hoje. Que trouxe aqui logo para vocês os destaques de meu amigo Carlos, meu amigo Gilmar Vitor Guimarães. Hoje eu fiz aqui uma troca. São os primeiros destaques aqui trazendo hoje. Destaques, claro, de meu amigo Carlos Gomes. Boa tarde, meu irmão. Valeu, de meu amigo Gilmar Vitor Guimarães. Planejamento da temporada 2023, ok? Agora sim, eu vou então após trazermos para vocês aí os primeiros destaques de hoje de uma maneira diferente. Primeiro eu trouxe os destaques, meu amigo Gilmar Vitor Guimarães, e agora eu trouxe os destaques das aderências. Então agora, primeiro destaque de hoje. Copa do Mundo, é o Messi. Ministério Brasileiro Corinthians desiste de buscar treinador no exterior, mas mantém nome do escolhido, hein? Sigilo, expectativa é de acerto rápido. Olha, tem mais aqui, tem mais sim. Vamos, vamos. O que? Adversário de estreia do Brasil, voltou de bom e de ruim no último amistoso. Sérvia goleia Bahrein, último treino antes de estreia. O que a goleada da Sérvia oferece de pistas? Vamos mais, é adversária do Brasil aí na estreia, né? Da Copa do Mundo nunca dá. Quase carioca, nadador e doido por bocada. A mais nova versão de Tite. Seleção brasileira. São 7.000. Opa, vamos voltar aqui. Brasil pode ter informação mais ofensiva desde 1982. Olha, apresentador Thiago Leifert. Volta aí a Globo, a Rede Globo de televisão aqui para a Copa do Mundo do Catar. Vamos então chegando, a gente tem uma puladinha aqui, mas vamos tentar voltar aqui. Daqui a pouquinho também trazendo claro os destaques do Esporte Amador aí no final de semana. Tem decisão nesse domingão, com a presença inclusive da equipe Toque de primeira que tem o comando aí do Charles Gray. Pois é, Thiago Leifert, apresentador, retornando a Globo para narrar os jogos da Copa do Mundo. Olha aí, passando outros aí para trás, já vai narrar, viu? O Thiago Leifert, tem gente aí na equipe que não está gostando de não ter ido não, viu? O presidente disse que foi, disse o que foi decisivo para si. E vou a gente montar um time aí do mais forte. É o presidente do Fortaleza falando aí sobre o técnico argentino que continua aí no Fortaleza. O treinador que levou Fortaleza mais uma Libertadores no próximo ano fica no mesmo clube após o interesse de Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. Vai continuar por lá, tá certo? Tá fazendo um bom trabalho, o pessoal gosta muito dele, então tem que continuar por lá mesmo. Em meio a polêmicas envolvendo CR7, Portugal chega ao Catar em busca de título inédito. O United inicia processo para rescindir contrato com o CR7. CR7, Messi provavelmente o melhor que enfrentou, é o que o CR7 diz, né? Primeiras mulheres a apitar a Copa do Mundo masculino celebram o avanço. 6 mulheres, entre elas a brasileira Neuza Inês Bach, estarão no Catar. Chefe da arbitragem na FIFA afirma que elas não foram chamadas por causa de gênero. Tem mais ainda alguma coisa por aqui no G1.com? Fluminense anuncia a renovação de German Cano por mais 3 anos. Que a torcida possa continuar aí fazendo aí sua alegria nele, também a alegria da torcida. Fluminense Umbro acerta a renovação de contrato até 2025. Brasil pode ter formação mais ofensiva desde a Copa de 82. Se Paquetá por volante e Vini Júnior por titular. GP de Abu Dhabi, 50 informações que são precisas aí para saber da corrida. O Ger revela elogio de Vini Júnior sobre a Alemanha e diz: não somos tão ruins como pensam. Companheiro do brasileiro Noel Madrid, zagueiro, conta, conversa com atacante, defende seleção alemã e diz que vê Brasil e Argentina como favoritos. Ainda tem alguma coisa aqui de importante no GE.com. Olha, Messi apresenta chuteiros dourados que usará na Copa do Mundo. Egito de Salah vence Bélgica, último jogo da equipe europeia antes da Copa. Senegal não pretende convocar substituto de Mané. Estrela do Canadá, Alfonso Davies, se junta ao grupo. Mini seleção, análise de jornalistas dos 32 países que disputarão a Copa do Mundo. Sarabia, que despede do Botafogo, obrigado por seus laterais direitos, não tem contrato renovado e foi liberado aí pelo time alvinegro carioca. Pois é, São Paulo vence o Grêmio de virada e é campeão brasileiro sub 17. Tem mais ainda por aqui, alguma coisa importante do GE.com. Eric Faria pede desculpas após empurrões, torcedor ao vivo. Repórter se preparar para a entrada ao vivo no Bom Dia Brasil, desta sexta-feira, quando levou um esbarrão e empurrou um torcedor durante a cobertura da Copa do Mundo no Catar. Ele disse que foi um baita susto. Catar endurece regras e proíbe venda de cerveja também no entorno dos estádios da Copa. Olha aí, notícia boa, né? Alguns, outros não. Consumo de álcool só deve ser permitido nos camarotes e no FIFA Fan Festival. Então, aqui foram os primeiros destaques de hoje do GE.com. Então, agora vão os primeiros destaques de hoje também aqui do Bahia Notícias, chegando para você. São 18 horas e 22 minutos. Programa no Mundo do Esporte. Vamos lá. Primeiros destaques aqui do Bahia Notícias. Adversário do Brasil, Sérgio, goleiro Bahrein, último amistoso antes da Copa do Mundo. 6 jogos, Arena Fonte Nova, passa por requalificação por, no gramado. Vamos. Barcelona de Leos anuncia Gelson Ponte como seu treinador para a temporada 2023. Galvão Bueno tem diagnóstico negativo para Covid-19 e está pronto para ir ao Catar. Os analistas da base do Bahia participam de curso na Confederação Brasileira de Futebol. Brasileiro Felipe Dugogipit participa do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi. Ainda tem mais por aqui, torcedor, vamos. Esporte anuncia a contratação do técnico Enderson Moreira para a temporada 2023. Esporte que continua na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tite fecha treino e torcida tenta espiar a seleção por fresta. Uma frestrinha ali, uma frestrinha azulada, o pessoal querendo curiar o treino da seleção brasileira. Vamos ver o que tem ainda por aqui. Ver se tem alguma coisa importante. Agora vamos entrar para os destaques, sabe o que hoje? O Super Placar. Vamos ver se tem algum jogo importante aqui hoje. Vamos ver se tem alguma mistura internacional. Ontem tivemos, aquela que eu passei esses resultados aí para vocês. Vamos ver se tem alguma coisa importante hoje. Amistosos internacionais, mais, né? Tivemos aqui, vamos passar então para vocês. Daqui a pouquinho esses resultados para vocês, como também. Daqui a pouquinho a gente vai ver o placar esportivo aí para o final do semana. E fechando aqui os destaques, vamos então com a agência CH Gama e Carlos Neto. Daqui a pouquinho mesmo os destaques de esporte amador. Vamos lá ver o que a agência CH traz para a gente. Ela que traz os jogos do dia, os jogos também do que aconteceu no dia anterior. A agência CH traz notícias pelo Brasil, pelo mundo, de uma maneira geral, esporte amador, esporte profissional, futebol, também de uma maneira geral. Também as notícias das equipes da Bahia, das equipes de Pernambuco, também, claro, notícias aqui da nossa região. Prefeitura de Juazeiro estabelece horário especial de funcionamento de repartições públicas durante os jogos da seleção Brasil. Então aí, olha, a Prefeitura Municipal de Juazeiro, colocando aí para a sua informação que vai ter um horário especial para os jogos da Copa do Mundo, no momento. Mais alguns destaques, vamos tentar então abrir aqui novamente, com 2 horas e 24 minutos, esse programa no Mundo do Esporte, torcedor. Vamos lá, vamos chegando com mais, vamos ver se tem mais por aqui. Essa aqui já foi da Prefeitura Municipal de Juazeiro. Seleção Brasileira faz treino e tem todos convocados à disposição, a Elitite, posto oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Juazeirense empata, aqui, olha, de ontem aqui na Dado Moraes, Juazeirense empata com a América e perde a chance de vaga para a semifinal. Tem mais ainda, destaque aqui de Carlos Humberto. Baianos disputam competições nacionais nessa semana com apoio da Sudesb. São os destaques então aí de meu amigo Carlos Humberto da agência CH. Agora vamos com os destaques aqui do esporte amador. Pois é, campeonato amador Juazeirense teve ontem Juazeirense e América empatando. Daqui a pouquinho tem mais detalhes para vocês. Começa amanhã a 11ª Copa Sertão de Futsal, lá no Colégio Paulo VI. Tem decisão domingo lá na Associação Criativa do Sul, tem agentes da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. Tem prosseguimento amanhã e domingo, primeiro campeonato de Voto Social Sub-15, lá no bairro do José Rodrigues. Terceiro campeonato de Voto Social Arena São José, equipe K. Também tem sequência nesse domingo com 2 partidas. Campeonato Intercital 2022 também prossegue nesse final de semana com 4 jogos. Copa Cartaz da Cidade tem 2 jogos também nesse domingão. Campeonato Salitrão vai ter um jogo isolado nesse domingo. Daqui a pouquinho você saberá qual será esse jogo. Informações de meu amigo, seu desenho. Claro, torcedor, tudo isso e muito mais. Estamos aqui no Mundo de Esporte, já está no ar para você. Aguarda aí, volto já. Até agora, 18 horas e 26 minutos. Boa noite, eu volto já. Casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Estamos apresentando programa No Mundo do Esporte. Agrovale abre seleção para contratação imediata de jovem aprendiz. Requisitos obrigatórios, idade 18 a 21 anos, escolaridade ensino médio completo ou em curso. As vagas poderão ser ocupadas por pessoas com deficiência após análise ocupacional. Interessados devem enviar o currículo para o e-mail trabalheconosco@agrovale.com com o assunto Vaga Jovem Aprendiz. Agrovale, açúcar, etanol, bioeletricidade. Luiz Autopeças, uma empresa com mais de 36 anos vendendo confiança e qualidade. Só em Luiz Autopeças você encontra peças originais com o melhor preço e divide até 6 vezes no cartão. Luiz Autopeças, uma empresa que já fidelizou a confiança dos seus clientes. Luiz Autopeças, o amigão dos motoristas. Rua Castro Alves 2, Centro Juazeiro, 3611-8165. E na Avenida João Duval Carneiro, João 23, 3611-7783. Peças de orçamento pelo e-mail luizautopeças@outlook.com.br. Associação Recreativa dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. Em Juazeiro, na rodovia Salitre, Sobradinho, quilômetro 3, próximo ao bairro Dom José Rodrigues. Oferecendo aos seus associados salão para eventos, piscina para adultos e crianças, quadra para futebol de salão, campo para futebol society, hotel de trânsito, apoio jurídico, convênio com planos de saúde, convênio com plano odontológico, convênio com a Sociedade Beneficente dos Sargentos em Salvador. Administração Sargento Carlos Lobo e equipe. Eu conheço esse caminho, minha Bahia querida, onde o trabalho cuidado fez mudar a nossa vida. Eu conheço seus encantos, sua arte, sua fé, a beleza, a riqueza, a cultura, seu axé. Em cada rosto, grandeza, orgulho no coração, da capital ao interior, das águas do mar ao sertão. Ei, minha Bahia, que cuida de gente que sempre se reinventou. Ei, minha Bahia, que tanta riqueza de um povo trabalhador, que mudou a vida da gente, que mostrou do que é capaz, que tá pronta pra avançar ainda mais. Governo do Estado, Bahia, pronta para avançar ainda mais. Arte Clima Refrigeração, refrigeração em geral, comercial e residencial. Instalação e manutenção de split, freezer, geladeira e máquina de lavar. É com Arte Clima Refrigeração. Serviços com garantia e qualidade, com a certeza dos profissionais capacitados. Arte Clima Refrigeração, Rua Odete Lomanto, número 1, Centro de Juazeiro, ao lado da CDL. Telefones 3611-7333 ou 3612-0994. Organização de Cícero. Rádio Juazeiro, notícia, esporte, música. Marilene Silva, a musa do esporte da Bahia. 18 horas e 30 minutos. Avançar meu amigo, Jota Beton e Salvana, sempre falando povoado, cai de tudo, atrás dos obstáculos. Curtindo a gente pelo mais, é isso mesmo. Obrigada, viu, Jota Beton? Radialista de primeira categoria também, o Salvando, radialista da Ilha Povoada, que é de coisa, até os homens da Rádio, obrigada pelo carinho. Olha, eu quero abraçar minha amiga Rosinha, seu esposo Toninho. Rosinha escolheu aqui na minha presença, eu vou trazer um belíssimo presente, amei a você, também a Toninho. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada, minha Rosinha, conversamos bastante, né? Que Deus abençoe a todos vocês. E nós temos agora homenagear aí as universitárias de hoje. lá no Padrão Pimentel, também no Walter Mário. Recebendo os parabéns, claro, de todos os seus familiares, amigos, de todos nós da Rádio Aldeia, né? Visto que eu diria que ele estava errado, não, que a Rádio Aldeia também está no final, bem para que o caso do serviço, dentro do seu trabalho. Ok, vamos então seguindo com o programa no mundo do esporte. Tem um oferecimento da Porta Estima, Mica Caimato, Fernando Constões, Márcio e Rosângela, Associação Recreativa do Sul, também sargento da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia, Administração em Carlos de Sargento Carrozeiro e Equipe Luiz Alberto Luiz, Arnaldo Angela e Arnaldo Veículos, e também, claro, a Estima Recreação ao lado do Cícero, Fernando Felipe. Faça um bom negócio. Construir não é brincadeira, porém tudo fica mais fácil. Você tem a seu lado a parceria profissionalismo de Fernando Construções. Na hora de construir, reformar, Fernando Construções é o lugar certo para você comprar. Grandes promoções, melhor preço, atendimento primeiro, aceita todos cartões de crédito. Ela fica ali na Travessa da Maravilha 104, ela garante o ligue 3612-693, fale com a Marcos. Thank you. Lembrando que já garantiram vagas semifinais, Santa Cruz, Cruzeiro, Nova e Planalto. A última vaga vai sair aí dessas equipes, a Juazeirense, a Tijuca ou o Uauá. Vamos então aqui com os jogos, já falei, né, os jogos de segundo domingo, Juazeirense e Planalto, 10, Uauá e Candeeiro. Primeiro lugar, com 17 pontos, o Planalto. Segundo com 16, o Santa Cruz. Terceiro, Cruzeiro, Nova com 16, as três já classificadas. Na quarta colocação, Juazeirense com 10. Na quinta, Tijuca com 10. Na sexta, Uauá com 9. Essas três aqui brigando por mais a última vaga. Aí na sétima colocação, a Cobra Coral com 5, na oitava, o Candeeiro com 4, na nona, o Auxiliador com 1 pontinho apenas, abraçando lá, meu amigo, Linha. Vamos falar agora do campeonato interdisciplinar, que eu quero abraçar por lá, os amigos, José Oliveira, Paulo Gustavo, Gerardo Souza, Edson Munato, e Palmotinha, que é atual campeão, e o troféu vai ser em nome do nosso querido capitão Dino, lá de Juremal. Valeu, capitão Dino. Só um minutinho aqui, vamos continuando, Jorge. Vamos continuando. Quatro jogos nesse domingão, na sexta rodada, 15 horas e 30 minutos. Vamos ver lá em Carnaíba enfrentando Itamotiba. Lá em Maniçoba enfrentando junto. Lá em Pinhões vai receber a equipe de Iacobra. E em Juremal recebe Mandacaru. São quatro jogos, então, desse final de semana do campeonato interdistrital. Os jogos começando às 15 horas e 30 minutos. Dia 20. No grupo A, primeiro lugar, Bóbra com 8. Segundo, Itamotiga com 5. Terceiro, Carneiro com 5. Quarto, Massaroca com 4. Quinto, Pinhões com 4 pontos ganhos. No grupo B, primeiro, Junco com 5. Segundo, Juremal com 5. Terceiro, Maniçoba com 3. E quarto, Mandacaru com 1 pontinho apenas. Agora a gente vai falar aqui de que campeonato, vamos ver aqui qual o próximo que eu vou falar. Olha, 11ª Copa Sertão de Futsal. Deveria começar no final de semana, mas foi adiado devido ao nosso querido Jean Souza estar com Covid. Então, graças a Deus, já está melhor e agora vamos lá. Os jogos desse sabadão, os jogos começando a 13h lá no Colégio Municipal Paulo VI. Vamos lá. Vamos ver aqui no... Vamos ter o sub-9 masculino TGS Futsal enfrentando o R8 Futsal. Vamos ter também sub-11 masculino Vitorinha MDL enfrentando o Yacht Club. Sub-11 masculino o R8 Futsal enfrentando o Falcão Real. E ainda no sub-15 masculino, Mesquilino Leandro enfrentando o Menino da Vila. Esses jogos aqui no sábado, começando às 13 horas, uma da tarde. No domingo, ainda, claro, da primeira rodada, vamos lá, a partir das 8 da manhã, no sub-11 masculino, Colégio Castro Alves e EDAC. Sub-11 masculino, Ana Nery contra o R8 Sal. Sub-11 masculino, Colégio Alternativo e Falcão Real. Sub-11 masculino, Yacht Club contra o EDAC. Sub-13 masculino, EDAC contra o Benito da Vila. Sub-13 masculino, Colégio Municipal Pedro Rego contra o PNSCNU. Sub-13 masculino, Ana Nery contra o Vitorinha MDL. Aí vamos ter sub-13 masculino, Colégio Castro Alves de Solina Ana Nery. Sub-15 masculino, Meninos da Vila contra o Colégio Edson Ribeiro. E sub-15 masculino, Colégio Objetivo contra o Mundo da Lua. Valeu, meu amigo Zé. Saúde pra você. Vamos então agora. O campeonato lá da ABB ainda não foi decidido quando acontecerá, né, a grande decisão, ok? Agora vamos falar então aqui de que campeonato? O campeonato que está acontecendo lá na Associação Recreativa do Subtenente Sargento da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. Vamos então aqui com a matéria enviada por meu amigo Wanda e também por meu amigo Carlinhos Zigo. Pois é, domingo vamos ter a grande final do nosso campeonato Marcha Quarentão do Clube Subtenente Sargento da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. A partir das 9h30, 10h, estarão se enfrentando o time do clube, campeão do primeiro turno, contra o Márcio da Quadra 7 de São Paulo, segundo campeão do segundo turno. Se houver empate no tempo normal, haverá cobrança de penalidades, com uma série de 3 para cada equipe. E se essa série tiver empate, haverá cobrança alternada, se até conhecer o vencedor, seja o caminho do ano. Claro, vai saber que vai ser vai saber quem será o grande campeão do ano 2022. Após a partida, haverá entrega de medalhas né, troféus, premiações, é claro, e logo após a entrega, haverá o grupo musical, que é um estilo de banda, fazendo a festa por lá. Por lá eu quero abraçar os amigos, sargentos Carlinhos, Diego, também o nosso querido sargento Gonzaga, quem mais por lá? Nosso querido Vando, né, também Vando, Zé Bonacha, Neto, né, Dão Segundo, Benjamin, quem mais? Tenente Márcio, subtenente Robert, o capitão. Bom, sim, então com certeza, grande festa por lá, com a cobertura da Rádio Agente, vem à frente, o nosso querido Charles Grey, ok? Agora a gente vai falar aqui do campeonato do outro Sampaio sobre 500 que está acontecendo no bairro José Rodrigues, Pedro Raimundo, troféu, o saudoso vereador João Teixeira Marcelino, lá na Arena dos Amigos, no Pedro Raimundo, e domingo vamos ter, não, no sábado, dia 19, amanhã, 10h30, Flamengo e Solima, no domingo, 8h30, Maíra, Futebol Clube, Menino de Fé, às 9h30, Cetec Petrolina, com a União Futebol Clube, da Sambular, meu amigo, Giovanni Xavier. E para fechar aqui o esporte amador, para fechar o esporte amador, ontem a gente teve mais uma partida lá no estádio Adalto do Moraes. Vamos ver aí. Ontem a gente teve empate entre a Juazeirense e o Roberto Carlos e o time do América lá de Sobradinho, 1-1. Mas eu tenho aqui mais detalhes sobre esse jogo com meu amigo Carlos Humberto. Lembrando que já estão aí classificados para as semifinais, o Bar Vermelho, o Colonial, 15 de novembro, 15 de novembro da Rua de Baixo, Colonial do Sobra, e o time do Bar Vermelho dos Amigos. Espero que você também. Nosso querido Romilton, ok? Então vamos aqui com a matéria de Carlos Humberto ontem, deste jogo, para a gente saber mais detalhes aí para vocês. Juazeirense empata com o time do América, mas praticamente não adiantou nada esse empate, né? Tem que vencer muito bem. Vamos lá. Olha, a matéria aqui do Carlos Humberto. Ontem aconteceu o jogo entre a Juazeirense e a América de Sobradinho pelo Grupo A do Campeonato Juazeirense. O campeãozinho tinha a esperança de conquistar uma das vagas do grupo para a semifinal, mas para isso a vitória era o único resultado que poderia realizar o feito e torcer para ocorrer a derrota do Carranca no último jogo da primeira fase, no dia 18, hoje, portanto. Ah, hoje tem jogo, Marilê, daqui a pouquinho. Olaria e Carranca, meu Olaria não aspira mais nada. Deu um empate entre as equipes com o placar de 1-1, eliminou o tricolor de vez a competição. Lembrando mais aqui, mais detalhes sobre esse jogo aqui, vamos ver. Lembrando que os árbitros Juazeirense e o América lá de Sobradinho. Então aí, é bom lembrar que daqui a pouquinho vai ter esse jogo, o Carranca empatando, né? O Carranca empatando, já se classifica, né? Vai ter o outro semifinalista. Então, é isso aí, daqui a pouco com certeza o torcedor do Carranca, espero esse jogo, já será então quarto semifinalista, ok? São 18h45, vamos a mais intervalo, volto já. Rádio Juazeiro, notícia, esporte, música. Estamos apresentando o programa No Mundo do Esporte. Já que foram 20 anos, a minha geração nunca viu o Brasil ser campeão. A Central Bahia vai reabastecer essa paixão. Não joga de ladinho, não. Joga pra frente. Joga pra vencer. Promoção Reabastecendo de Paixão. Abasteça nos postos Petro Bahia e concorra a 10 smartphones para torcer pelo Brasil. A cada R$15 em combustível, você ganha um número da sorte. Abasteça e torça para ganhar. Petro Bahia. Paixão é a nossa bandeira. Arnaldão Veículos. Financia, vende e compra veículos novos e usados. Credibilidade e confiança. Tem nome Arnaldão Veículos. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo as melhores marcas e os menores preços. Arnaldão Veículos. Rodovia Lomanto Júnior, bairro João 23, fone 3611-4533, Juazeiro, Bahia. Borracharia e Mal Pneu, compra, venda de pneus, novos, usados e seminovos. Telefone 88 5 mil vagas para graduações presenciais e à distância. Concursos na capital e no interior da Bahia. Inscreva-se até o dia 30 de novembro, somente pelo site vestibular.uneb.br. Vestibular Uneb 2023. Escolha ir mais longe. Pensou em construção, pensou em Porta e Pia. A única loja de Juazeiro e região que tem todos os modelos de portas. Lá você encontra guarnições, portas e janelas, portas de madeira, portas de alumínio, portas de PVC. Amizades para todas as portas e janelas. Janelas de madeira e alumínio, bastante de alumínio e kit de correr. O mais barato da região. Além de fechaduras, sobradiças e ferrolhos. Na Porta e Pia você é atendido pelo dono. Procure Cacai Matos. Porta e Pia, Travessa da Maravilha, número 383. Telefone 3612-7703 ou 74988064158. Espetinho do Nivaldo, o local onde você fica à vontade e saboreamos todo espetinho de carne ou frango, requeijão assado e outras delícias. Devido à pandemia, estamos trabalhando com delivery pelos telefones 74-988-14-6716 e 98804-9445. Espetinho do Nivaldo. Rádio, duas vezes, ligado. Aqui o que acontece, você fica sabendo, em primeira mão. Marilene Silva, a musa do esporte da Bahia. São 18 horas e 47 minutos, trabalhamos em nome do deputado estadual Roberto Carlos Foque, no esporte, com ação em suas dias, a voz que a Bahia conhece. Acreditando no esporte como instrumento positivo da sociedade. Deputado estadual Roberto Carlos, presidente da Sociedade Desportiva Jazirense, Oficina Camargo das Construções, Márcio e Rosângela, a Associação Recreativa do Subtenente Sargento da Polícia Militar Bombeiros da Bahia, a Administração a cargo do Sargento Carlos Diego e equipe Luiz Alberto Sorris, Arnaldo Indonana e Arnaldo Veículos, Cícero Fernando Felipe Belém, na Arte Clima Refrigera. Pois é, não temos aí notícia do Petrolina, que realmente vai conseguir, né, voltar aí a ganhar os 4 pontos que perdeu. O que a gente tem realmente é essa que o time, infelizmente, contra os jogadores regular e estão tentando ver se conseguem reverter o quadro. Mas vamos falar então do Jazirense agora, Jair. Para que realmente o campeão consiga aí fazer uma bela temporada. São 9 jogos aí na primeira fase, né? Vamos esperar que realmente a equipe possa fazer bonito aí. E falando em fazer bonito, o treinador Rodrigo Chagas esteve ontem, dia 17, que é já dele, para tratar pessoalmente com a diretoria e o presidente do planejamento da temporada 2023. O papo foi sobre as contratações, data de apresentação e também as perspectivas para o Baianão 2023, que começa no próximo dia 10, mas para a Jazirense começa no dia 11. Então a primeira rodada vamos ter no dia 10, sexta-feira, o time do Itabuna enfrentando o Jovem Pente. Nós já combinamos. Aí na quarta-feira dia 11, o Bahia recebe a Jazirense. Agora vamos ter também na quarta-feira. três jogos da Juazeirense. Juazeirense na primeira rodada joga contra o Bahia, o fora de casa. Na segunda rodada joga em casa contra o Barcelona de Guilherme. Na terceira rodada, Juazeirense também em casa recebe vitória. Na quarta rodada, Juazeirense joga fora de casa contra o Itabuna. Aí na quinta rodada, a Juazeirense joga em casa contra o Bahia de Feira. Dos profissionais capacitados. Arte Clima Refrigeração. Rua Décio Lamanto, número 1, Centro de Juazeiro, ao lado da CDL. Telefone 3611-7333 ou 3612-0994. Organização de Cícero. Luiz Auto Peças, uma empresa com mais de 36 anos vendendo confiança e qualidade. Só em Luiz Auto Peças você encontra peças originais com o melhor preço e dividem até 6 vezes no cartão. Luiz Auto Peças, uma empresa que já fidelizou a confiança dos seus clientes. Luiz Auto Peças, o amigão dos motoristas. Rua Castro Alves 2, Centro Juazeiro, 3611-8165. E na Avenida João Duval Carneiro, João 23, 3611-7783. Peça o seu orçamento pelo e-mail luizautopeças@outlook.com.br. Associação Recreativa dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros da Bahia. Em Juazeiro, na rodovia Salitre, Sobradinho, quilômetro 3, próximo ao bairro Dom José Rodrigues. Oferecendo aos seus associados salão para eventos, piscina para adultos e crianças, quadra para futebol de salão, campo para futebol society, hotel de trânsito, apoio jurídico, convênio com planos de saúde, convênio com plano odontológico, convênio com a Sociedade Beneficente dos Sargentos em Salvador. Administração, Sargento Carlos Diego e equipe. RJ. Legal. Esporte, música, notícia, a informação que você precisa. Marilene Silva, a musa do esporte da Bahia. 18:56, 18:56. Esse é o programa No Mundo do Esporte, acontecendo aqui para você, torcedor, e para você, torcedora. Vamos então passando aqui alguns resultados de jogos amistosos internacionais que estão acontecendo, né? A gente teve alguns jogos ontem, há vários dias, né? E a gente teve ontem e hoje também. Vamos logo então aqui com os de ontem. Vamos abrindo aqui com os de ontem, depois a gente passa os de hoje. Ontem, vamos ver o que a gente teve aqui. Tivemos já a decisão, né? Guardamos aqui do Sub-17, a Palmeiras campeão em cima do Grêmio, 2-1. Amistosos internacionais, Gana 2-0 na Suíça, Canadá 2-1 no Japão, Jordânia 1, Espanha 3, Romênia 1, Eslovênia 2, Portugal 4-0 na Nigéria, Luxemburgo 2, Hungria 2, Irlanda 1, Noruega 2. Agora vamos aqui aos jogos de hoje, dia 18. Amistosos internacionais, Camarões 1, Panamá também 1, Bélgica 1, Egito 2, Bahrein 1, Sérvia 5. Vamos dar uma olhadinha aqui em relação à seleção brasileira, né? Com quem o Brasil vai estrear, né? O Brasil vai estrear no dia. Deixa eu ver aqui, Marilene. Na primeira, o Brasil está no grupo. Deixa eu ver, grupo J. Grupo G, né? De gato. Brasil está no grupo onde estão Camarões, Sérvia e Suíça. O Brasil vai estrear contra o time de da Sérvia. O time de 4, 4 da tarde. Segundo jogo dessa fase, dia 28, contra a Suíça, 1 da tarde. E essa primeira fase, dia 2 de dezembro, 4 da tarde, jogando contra Camarões. Está no grupo G, ligado à equipe brasileira. A seleção brasileira que é o Daniel Alves, 39 anos. Vamos ver o que vai dar. Vamos acreditar que a gente gostaria que consiga trazer esse ano aí um extra campeonato. Ok? Daqui a pouquinho, lembrando que daqui a pouquinho tem seleção aval aí, Pernambuco, das 19 horas. Você vai preparando aí, se você não tiver ainda no seu aplicativo, coloca lá no Play Store, na sua vida aí, você conversa com você, então, acompanhando o seu exemplo. Suécia, Argélia, Bolívia e Peru, Colômbia e Paraguai. Amanhã, dia 19. Vamos ter domingo, que a gente vai ter no domingo. Copa do Mundo já, né? Abertura, né? Catar contra o Equador, uma da parte. Amistosos internacionais ainda, Uzbequistão contra a Rússia, Eslováquia contra a Áustria e Itália, Noruega e Finlândia, Luxemburgo e Bulgária, Hungria e Grécia. São os jogos aí do final de semana para você, ok? Lembrando que nesse final de semana, né, no domingo, vamos ter aí decisões. A Rádio Jazeiro estará no CICECO também, lá no Subtenente Antônio da Polícia Militar do da Bahia, com a equipe Santos Primeira, que tem o comando aí do Charles Grey, trazendo aí essas duas transmissões no seu domingo, a partir das 10 horas da manhã, dentro aí do Domingante Consigo, que é apresentado pelo nosso querido Ariel Leal. Lembrando que a tarde, a partir das 3, tem o Mito Consigo aí no Esperando Futebol. Deixa eu ver aqui se não chegou ainda. Se não chegou, a gente vai dar um abraçando aqui o pessoal, né? Por enquanto não chegou, vamos abraçando então. Abraçando meu amigo torcedor vascaíno, grande Magalhães, o carro de som. Tá feliz aí, né? Com certeza, com o seu Vascão, né, meu amigo? Magalhães, o carro de som. Vascaíno de fé, boa noite pra você, que Deus te abençoe, meu amigo. Minha amiga Sônia Duque, torcedora do Corinthians, Dida, abraçando Dida, seu irmão, grande sargento Idão aí cozinha a gente, boa noite. João Miranda também, boa noite pra você, obrigado também. Minha amiga Dinho da Muleta também cozinha a gente, uma boa noite, bom final de semana. Dinho, Jota Bidão, já falei dos homens de Alagoas, já falei aqui, né, cozinha a gente pelo rádio, ao lado do tal Pânio, é isso? Muito obrigado, meu amigo. Meu amigo Danilo, também no Rio de Janeiro, pelo aplicativo. Jean, torcedor do Mengão aqui no Monserrat. Meu amigo Petrônio, pai do Petro. Também com a gente, o José e toda a família, inclusive. A gente já mudou os abraços aí, mas não esquecendo de abraçar também. Seu Toninho, que é irmão do seu José e também o Janilson, lá no São Geraldo, também curtindo a nossa programação esportiva. Meu amigo Janilão Bambosa, saúde pra você, meu amigo, viu? Boa noite, fica com Deus. Basta Deus, sua mamãe, Dona Vaga, seu papai, seu nascimento, dois tios Ambrósio e a Dufla, Flavinha Guimarães, Zezinho, no novo encontro. Boa noite, lá do seu esposo Josélia. Aparecida Leite, o Juvenil do Leite também, sua irmãzinha, Lidiane Leite, que hoje foi Lidiane, viu, minha amiga Aparecida Leite, lá em Petrolina, né, no Centro de Ecologia. Boa noite pra ela também. Abraçando meu amigo Cleus na Rádio Jornal, minha amiga Márcia no Queridão, Renanando Queridão, José Iboleiro, boa noite, Fernando Vascaíno, minha amiga Francisca aqui na Rua do Socorro também, seu Toninho e dona Maria, boa noite pra vocês, dona Maria está cumprimento, nessa mãezinha falecida ontem, na vida como toda, dona Maria, que nós vamos ficar num bom lugar. Minha amiga Gisele, seu esposo Carlos também, boa noite, Rockenbach, senhor Paulo II, Cícera, dona Diva, Antônio Gabriel, Cosminha, José Gomes do Mala, toda a família aí, Rota Maravilha, obrigada pelo carinho. Fátima, Vajão, Toninho, Eduardo, Raiz, Gilberto, toda a família Vajão na Rua Nova Petrópolis também. O Jeremias e Cleide na Fazenda Barbados, não esquecendo o seu Sebastião, Temido e Raimundo na Rua Nova Petrópolis. Obrigado pelo carinho também de vocês que estão com a gente. Abração também, que mais por aqui? Meu amigo Jorge, lá em São Bonfim, Santa Tiavana, aqui Piranga, Sônia Pereira, ao lado do seu esposo, Serino. Grande vai ficar lá no Anjo de Salitre, não esquecendo também do seu... irmãozinho Jorge Pereira, lá no Jardim Vitória, lá da sua filha Vitória, no Verdurão Vitória. Também na Maraúna, o seu primo, o grande Domingo, torcedor do Mengão. Mariota, lá em Maceió, seu filho Jamal, boa noite. Lúcia, em Carnaíba, lá de Chamão, Irmã Alexandrina, dona Alexandrina, suas irmãs Sueli e Almerinda. Abraçando dona Giovanna, seu senhor Eronivaldo. Obrigado aí no Pedro Raimundo, na exceção seu papai do seu Clídeo no Maringá. Também é seu irmão, seu Zé Augusto, no Santo Antônio. E o Sargento Juarez, torcedor do Mengão, no Juazeiro 4, seu amigo. Abraçando também minha amiga Norma, seu esposo também, Maria do Conceição na Fazenda Cifra. Abraçando também o Jairo no Camelódromo. Boa noite, Jairo. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Abraçando também o José de Lange, aqui no Centro de Brasil. Jairo, você ficou de morar o texto, não mandou, né? De ontem eu apaguei, se eu queria. Meu amigo Cicinho, aí no bairro Santo Antônio, boa noite também. Fátima, terminar o Rony de Olhos, ao lado aí de todos os seus familiares e amigos aí pra casa, né? Claro. Daniele Alves também, Salvador, boa noite. Betinho, volta Maravilha, seu esposo Arlente. Raimundo Sobral, Raimundo Goleiro também. Raimundo, Railson Sobral, Railson Goleiro e também Raimundo Sobral. Silveira, Emil Sarajão e Lenice lá no Jazeiro 6. Ali, segurança lá de Jackson aí. Na sua barbearia lá no Renato Brito. Valeu, Elias, professor de São Paulo. Marido Jesus Domingos, lá no Jazeiro 4, também marido Jesus. Seu esposo, o primo da nossa neta, o primo da Flaviano Guimarães, boa noite. Aparecida Ribeiro, lá em Mossoró, Sânio, Vascaína de Pé. Aí Cristina, no Jazeiro 4, Aparecida Peixinho Uauá. Não esquecendo também aqui da Brasil, o Nilson Silva, também o Adriano, conhecido como... Cheiroso, lá na Rua 4, na Coreia. Tem mais. Cristina Oliveira, lá na Flaviano Guimarães. Abraçando o Pedro, Fortaleza, professor. Boa noite. Ana Maria Petrolina, no Cabelá, lá do seu esposo, seu netinho, Vitor Calan, Aldo, Barreiro do Leste. Abraçando o meu Roberto Careca, Robério, Robinho, Rosângela, Nota Maravilha, seu Bertinho e Aparecida, do Vale das Sorte, lá na Praça do Anto Mais. Dário Cambita, na Rua Pedro, Antônio Rajão, na Rua Nova Petra. Zé Carlos da Graça, lá no Cajueiro, também, obrigado pelo carinho. Aí com a gente apareceu também o Vale da Sorte, que foi, né? Marcelo do Santo Antônio, Ivete, vai sair em Santo Antônio. Meu amiguinho também, boa noite. Abração também, que mais por aqui. O Carlinho Zego, né? Já mandamos a abração para todos os pés do carinho. Muito obrigada também, amiga Sônia Oliveira, gente do Brasil, professor do Reino, João Oliveira, João Ribeiro, professor do Botafogo, o nosso querido. Valentino Freire, professor do Mengão, no Cicerógio, professor do Nauta, Laurino, Bárbara Gretz, mais professor aqui de Ricardo Ivanha, no Campo de Cuba, né, Sucada, do Gomes da Penha, professor do Nome Petrolina, do Cicerógio também, né, Walter, do Fundo Sol, professor do Mengão, Galeguinho, que coloca a civilização, e o professor do Fluminense também, professor do Juari, Silvan Dias, em Petrolina, Limite, do José, três ali, aqui também, abraço para você. Deixa eu ver aqui, se já chegou a estação. A Val ainda não chegou. João Miranda, boa noite para vocês também. Adil na muleta. Meu amigo Eduardo no Palmares também, uma boa noite. Obrigado aí também sempre por vir a gente aqui no nosso programa no Mundo do Esporte. Estamos aguardando então a extensão Val Pernambuco aí das 19 horas. Estamos às 9 horas e 3 minutos. Jorge, a gente tomou uma aguinha. Será que é de quem? Vamos esperar aí para ver se chega a extração a Val. Chama o povo de casa, as amigas mais loucas, chama a rapaziada, todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, com alma lavada. Bota lá no grupo que o povo tá comendo. Você vai ter um encontro aí com a equipe da Primeira, que tem o comando de nosso querido Charles Grey, para as transmissões justamente do sucesso também do Suplemento Agente da Polícia Militar Bombeiros da Bahia, tarde, a partir das 3 é no Sofrivo, no Esperando Futebol. Lembrando também a você, torcedor, que está ligado com a gente, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, minha amiga também, Dona Dezinha, mãe de Marzana em Petrolina, obrigado aí também pelo carinho sempre com você no nosso programa. Não esqueça de invadir o Bocais, lá em Petrolina, lá de sua esposa Luzia Rodrigues, nosso querido Titica na Vila Elza. Meu amigo Marco Aurélio, valeu Marcão, torcedor aí do Vascão, ao lado do seu papai, seu Manoel, sua mamãe dela Marta, na rua Quintino Bocaiúva, valeu Marcão. Boa noite, obrigada pelo carinho da audiência. Não esqueça também de abraçar meu amigo Arlu, convida a ser da Telegrama, com muito amor, principalmente com Deus no coração de cada um de vocês. Se Deus permitir, eu sou Manoel e Dona Rosalva, na Rua Santa Luzia. Se Deus permitir, a gente volta então na próxima segunda-feira em um novo programa no Mundo do Esporte, para encontrar com a sua audiência, a sua sintonia, a sua preferência. Então a gente vai ter que encerrar por aqui e vamos então para o aplicativo, você que está ligadinho com a gente, vai lá no aplicativo da Rádio Azeiro, Rádio Azeiro AM 190, vou tentar anotar isso, tá? Com a Val Pernambuco, das 19 horas, já que a gente só pode chegar até esse horário aqui. Se não chegar até esse horário, a gente tem um tempo para passar esse resultado aí pelo aplicativo da nossa querida Rádio Azeiro. Então, bom final de semana para todos, fiquem com Deus, feliz final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus permitir. Pra vocês também, um bom final de semana. Não esqueça, segunda-feira tem o Toque Primeira, na apresentação do Charles Grey, 8h15 da manhã, trazendo as últimas e também as primeiras informações do mundo esportivo para você. Tchau, bye. Fui. Então empurra, empurra aqui, mata gostoso. Empurra, empurra aqui, mata gostoso. Melhor ainda é pular no meio.